para que sejamos adoradores. Bom é estarmos a todo momento recebendo de Ti. Bom é Te louvar. A única palavra, Senhor, os nossos lábios conseguem expressar o que sentimos é que Tu és maravilhoso, ó Rei do Universo. Teu propósito para nós. Maravilhoso és, ó Rei do Universo.